9h47, e já imaginou uma prova de Stock Car aqui na cidade de Foz do Iguaçu, num circuito de rua, por exemplo, na região da Avenida Beira Rio? Essa possibilidade existe. Quem está comigo aqui no estúdio é o Anderson Andrade, ele que é secretário municipal de esporte e lazer do município aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. E aconteceu neste fim de semana agora uma prova em Cascavel. Nós podemos observar, né, durante todo esse período, a exposição de Cascavel na mídia, também muitas pessoas de toda a região indo até lá para acompanhar esta prova. É mais ou menos com base nisso que se tem esta intenção de trazer, muito além da disputa esportiva, todo realmente este evento Stock Car aqui para Foz do Iguaçu? É, esse é o nosso pensamento. Nosso dever como gestor público, né, na área esportiva é captação de eventos, uma cidade propícia para isso, uma rede hoteleira maravilhosa, um povo apaixonado pelo esporte. E nós viemos trabalhando essa ideia, essa hipótese há mais de 3 meses. Né? Então, conseguimos chegar até a diretoria, os representantes da Stock Car, fizemos a reunião na sexta-feira lá com eles. Então a possibilidade é real, estamos enviando uma carta de intenção, eles vão vir a Foz do Iguaçu conversar com o nosso prefeito Reni Pereira, para a gente aí alinhavar e o sonho é real, podemos concretizar aí nos próximos 3 anos, contemplando também o nosso centenário, com uma prova da Stock Car aí possivelmente acontecendo ali na região da Vila Portes, na Beira Rio. Pois aí, quando se fala, justamente, existe uma bandeira já bastante antiga aqui em Foz do Iguaçu, que é aquela de construção de um autódromo. Claro que, por exemplo, uma prova para o ano que vem não seria viável, não haveria tempo hábil, porque realmente o autódromo é uma estrutura bastante complexa e também cara, né, em termos de recursos. Esse circuito de rua que se comenta, inclusive, ele pegaria o que, mais ou menos? A região da Avenida Beira Rio? Já há um pré-traçado analisado? Foi apresentado um pré-projeto, né, de um possível trajeto ali onde pode acontecer a prova. Seria mais ou menos uma metragem de 2.600 metros na região ali da Avenida Beira Rio, com alguma coisa ali em volta de um quarteirão também, onde não tem... não tem casas ali por perto. Então, logicamente que eles acharam muito interessante, até porque a montagem demora mais ou menos 2 meses. Se você leva para uma região aí que tem bastante fluxo ou moradia, seria inviável também. Então, está bem andado as conversações. Para nós, como eu falei, seria um sonho, né, trazer uma prova tão importante. E eu nunca tinha vivido assim, e tive o prazer de ser convidado, de poder estar presente também. É uma emoção muito grande. E para você ter uma ideia, as provas de ruas da Stock Car estão levando uma média de público de 50 mil pessoas. E esse ano aconteceu 2 provas, Ribeirão Preto e Salvador, e o ano que vem eles têm também dentro do projeto 2 provas a mais, que está dando um retorno muito grande. Então, com a nossa ida lá e apresentando esse pré-projeto também, Foz do Iguaçu aí tem tudo para ser contemplada como uma prova da Stock Car no ano de 2014. E por que não também um legado para a população, né? Muitas vezes a gente fala do legado da Copa do Mundo, agora um legado de uma prova de Stock Car poderia fazer aí com que tenhamos uma avenida tapete no asfalto aqui da cidade. Claro, o que seria interessante. Eu sou totalmente a favor também, levanto essa bandeira do autódromo. Eu acho que é mais que necessário que tenha um autódromo na nossa cidade. A gente sabe que você tendo um autódromo de qualidade como existe hoje na cidade de Cascavel, todo final de semana você pode ter um grande evento de esporte motor. Então, isso é um sonho, né? A gente tem conversado bastante também com o nosso prefeito Reni também, que tem como um projeto de a construção do autódromo da nossa cidade. Na captação de grandes eventos também, nós tivemos uma reunião importante com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão após o amistoso aqui, onde deixei praticamente acertado a vinda do Grand Prix de Futsal com as 8 melhores seleções do mundo, mas estamos uma dificuldade muito grande nas estruturas esportivas. Infelizmente, na semana passada chegou um ofício da Confederação que a Globo não aprovou a transmissão desse Grand Prix no ginásio Costa Cavalcante, e também os patrocinadores que fizeram parte do evento aqui reprovaram a nossa área VIP. Então, nós temos que levantar uma bandeira também de uma construção de uma arena multiuso aqui em Foz do Iguaçu, porque nós entramos na rota de grandes eventos esportivos, acabou aquele paradigma de Rio-São Paulo, com a vinda do X Games, com a possível vinda também da Stock Car para cá. Também um dos principais dirigentes do UFC, representante do UFC, esteve na nossa cidade, que por sorte a sua namorada é de Foz do Iguaçu, uma atriz também, que mora no Rio de Janeiro, e tem como seu amigo o Alexandre Freire, o presidente da Fundação Cultural. Então, nós tivemos reuniões aí, eles estiveram visitando o nosso prefeito também. Há uma intenção mais para frente de que possa vir acontecer o evento do UFC aqui na nossa cidade, mas também, como em algumas visitas também, reprovaram a nossa estrutura do ginásio Costa Cavalcante. Então, precisamos levantar essa bandeira, temos que correr atrás, criar essa unidade, a iniciativa pública-privada também, para que a gente possa construir uma arena multiuso aqui que sirva de palco para grandes eventos em todas as áreas, esportiva, turismo, cultural, e com certeza Foz do Iguaçu vai ganhar muito com isso. Agora você tocou realmente num ponto fundamental, porque nós temos como principal estrutura esportiva aqui de Foz atualmente, se tratando de ginásios, é o ginásio Costa Cavalcante, que para o porte dele podemos dizer que é um ginásio bem equipado com relação à iluminação, quadra, mas para eventos um pouco maiores ele realmente não comportaria essa realização. Quando se fala de uma arena multiuso aqui para Foz do Iguaçu, o que é que se pensa? Algo ali em torno de espaço para 6 mil pessoas, 10 mil pessoas? O que é que está se pensando? Olha, eu já estou até correndo atrás disso, em pré-projetos também. Eu tenho como exemplo e como atleta também, tive o prazer de jogar na Arena Jaraguá, que é uma arena para 12 mil pessoas, uma arena multiuso, e que está levando grandes eventos para uma cidade pequena como Jaraguá do Sul, que não tem a rede hoteleira que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que o interessante nós trabalharmos aí na casa de uma arena para 10 mil pessoas, que seria o essencial e o primordial para a nossa cidade para captar grandes eventos. Falamos de X Games também, houve toda uma polêmica com relação àquela questão do terreno da Infraero, a Infraero colocando, manifestando sua intenção de vender aquela área, e tivemos também um comunicado da Brunoro Sports Business, que foi a empresa que trouxe os X Games aqui para Foz do Iguaçu, que independente do terreno da Infraero, a edição de 2014 acontece aqui no município. Como é que vem sendo articulado toda essa questão dos X Games, a continuidade dos X Games 2014 e 2015 aqui em Foz? Então, Guilherme, essa intenção da Infraero nós já sabíamos antes de acontecer o evento X Games, né? Logicamente que foi muito bom em termos de logística, de acomodação, construir toda a questão da arena ali, de todos os locais de competições, um local só, até em termos de comodidade também. Já está tendo uma frente aí com o nosso prefeito Reni Pereira, com o Jorge Samek, com o Piola, com o ministro do Esportes também para que o ano de 2014 e 2015 aconteça também na Arena da Infraero. Então, é uma reunião lá em Brasília, onde vão estar discutindo, mas está muito encaminhado e eu acho que não vai ter nenhum problema para que possa, no ano de 2014 e 2015, acontecer o X Games lá na Arena da Infraero, até porque foi muito bem Kista, né, elogiada pelos americanos da ESPN Internacional, que saíram daqui maravilhados com a estrutura, com a nossa cidade, com a logística, com o comportamento do público, com a aceitação. Então Foz do Iguaçu ganhou muito com esse evento e a gente fica muito feliz por isso. Temos até inclusive na Gazeta do Iguaçu hoje uma notícia ali a respeito de pistas de skate aqui em Foz do Iguaçu. O iguaçuense começou a se interessar mais por estes esportes denominados radicais? Eu acho que não é o iguaçuense, né? O brasileiro. A gente tem andado por cidades aí, até o final de semana estive acompanhando a delegação de Foz do Iguaçu nos Jogos Abertos de Corbélia e vi muitas crianças e jovens andando de skate naquela cidade também. Então, levantou essa grande expectativa, logicamente, por esse grande evento que aconteceu na nossa cidade. E nós já estamos buscando aí alternativas para uma construção de uma grande pista de skate. Já temos o aval do nosso prefeito Reni Pereira, tivemos na semana passada reunido e a vinda do proprietário da Fly Ramp, que é a maior empresa de construção de pista de skates do Brasil. Vamos trabalhar em cima de um projeto para que dentro de um prazo bastante curto aí nós podemos contemplar os amantes da modalidade de esportes da ação aqui em nossa cidade. E olha, antes da gente encerrar essa entrevista, eu não posso deixar de perguntar também a respeito Nós conversamos em ocasiões anteriores sobre a construção de campos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que está o andamento dessas obras, especialmente ali também do campo da região do Jardim Jupira? Como é que está esse trabalho? É, o campo lá, o gramado já está quase fechado, né? Agora nós estamos esperando, deve mais uns 2 meses aí para que possa já ser utilizado e inaugurado. É um grande local que necessitaria um campo para desempenhar atividade esportiva. Nós sabemos da necessidade, principalmente das crianças, que contempla também a questão dos amadores e veteranos para poder jogar na região do Jardim Jupira. Agora já vamos estar trabalhando também, conversei já com o Evandro Romã, que é nosso amigo pessoal, e vem fazendo um grande trabalho na frente da Secretaria de Esportes do Estado também para contemplar aquela região com alambrado. E tive também há um mês atrás aí em Brasília, onde tive uma reunião importante com o Ricardo Gomit, diretor de futebol do Ministério do Esporte, e aonde estou também apresentando alguns projetos, e se Deus quiser aí, num prazo curto de tempo também, temos notícias boas aí para Foz do Iguaçu em relação aos campos de futebol. Pela necessidade, a gente sabe também, eu agora já sou um atleta veterano, né? O ano passado sofri muito aí no veterano, porque achei que estava bem fisicamente, e aí me atropelaram. Mas a gente sabe da necessidade e da obrigação de poder reformar esse campo, dar uma qualidade ainda melhor para o maior campeonato do Brasil de veteranos, mais de 1.800 atletas, também o campeonato amador aí com mais de 37 equipes. E a gente sabe que Foz do Iguaçu é apaixonada por futebol também, e temos visto isso em todos os finais de semana aí onde existem competições. Então a gente precisa melhorar esses campos, dar uma qualidade melhor ainda para que possam praticar e sentir prazer naquilo que fazem. Falando em apaixonado por futebol, dá para dar um pitaco? Não o secretário Anderson, o Anderson Andrade, com relação ao nosso Foz do Iguaçu Futebol Clube, será que vai dar para conseguir a classificação? Olha, eu torço muito para isso, e até essa semana eu estava conversando, não me recordo com quem, e citei como exemplo a Chapecoense. Chapecó é uma cidade bastante pequena, e tem uma equipe hoje que lidera a Série B do Brasileiro. E nós, como uma cidade de um porte muito maior que Chapecó, com uma estrutura melhor também de rede hoteleira, de empresas também que fazem parte aqui da nossa região, infelizmente a gente vem sofrendo bastante. Mas quero aqui parabenizar o Arif, ao Loli, independente de qualquer situação, eles são apaixonados pela modalidade, e se criou uma mídia positiva em cima dessa parceria com Curitiba, se criou uma expectativa muito grande também. Não tivemos problema nenhum fora de campo, ao contrário, tivemos só elogios, e infelizmente os resultados não aconteceram dentro de campo, porque uma segunda divisão não é fácil para se jogar, é muito mais difícil do que uma primeira divisão, é muito mais contato físico, muito mais força física, muito mais pegada, e infelizmente não aconteceram. Mas a expectativa ainda tem possibilidades matemáticas que o Foz possa conseguir essa classificação entre os 6, e depois é outro campeonato. O importante é classificar e brigar aí pelo sonhado acesso à primeira divisão. Anderson Andrade, secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço, e um grande abraço a todos vocês.